Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o compositor norte-americano Samuel Barber é a primeira atração de hoje da Rádio OSB. Sua composição Summer Music, Opus 31, foi sua única obra dedicada a instrumentos de sopro. A composição, de 1953, foi encomendada pela Sociedade de Música de Câmara de Detroit. A ideia inicial de Barber era a de produzir um septeto. Depois de algumas experimentações com instrumentistas que integravam o Quinteto de Sopros de Nova York, ele tomou a decisão de adaptar sua obra para um grupo de 5 músicos. A premiere de Summer Music aconteceu no dia 20 de março de 1956, no Instituto de Artes de Detroit, com músicos que integravam a Orquestra Sinfônica da cidade. Parte do pagamento que Samuel Barber recebeu por sua composição foi proveniente de donativos do público presente a essa estreia. Na avaliação de alguns críticos, essa circunstância teria justificado o grande entusiasmo com que a obra foi recebida. 5 importantes instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira interpretaram esse trabalho de Samuel Barber no ciclo de música de câmara da Cidade das Artes, em concerto promovido no dia 14 de junho de 2014. São eles a flautista Clara Martinez, o oboísta Jorge Postel, o clarinetista Watson Cardoso, o trompista Tiago Rodrigues e o fagotista Felipe De Stefano. Thank you. Thank you. Um quinteto de sopros da Orquestra Sinfônica Brasileira, integrado por Felipe De Stefano, Thiago Rodrigues, Watson Cardoso, Jorge Postel e Clara Martínez, interpretou Summer Music, Opus 31, obra do compositor norte-americano Samuel Barber. Carl Nielsen é reconhecido como o mais importante compositor da Dinamarca. Seu quinteto de sopros, Opus 43, foi composto em 1922, na Suécia. A intenção de Nielsen era produzir uma série de concertos para homenagear os integrantes do quinteto de Copenhagen. A estreia da obra aconteceu no dia 30 de abril, numa audição privada, oportunidade em que se comemorava o aniversário de Lisa Meinheimer, amiga do compositor. Vamos ouvi-la na interpretação de Clara Martínez, Jorge Postel, Thiago Rodrigues, Felipe De Stefano e Watson Cardoso, instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira. Thank you.

Thank you. Thank you. Os instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira, Jorge Postel, Watson Cardoso, Clara Martinez, Tiago Rodrigues e Felipe De Stefano, ouvimos o Quinteto de Sopros, Opus 43, de Carl Nielsen. MEC FM apresentando Rádio OSB, com Sérgio Fortes. Prossegue a Rádio OSB com a apresentação de Passacaglia para o Novo Milênio, obra do compositor brasileiro Edino Krieger. Esta composição integrou a programação da Orquestra Sinfônica Brasileira no seu primeiro concerto na Grande Sala da Cidade das Artes, promovido no dia 17 de março de 2014. Conduz a OSB o maestro Roberto Mintchuk. Thank you. Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou Passacaglia para o Novo Milênio, obra de Edino Krieger. Rege a OSB o maestro Roberto Mintiuk. Finaliza esta apresentação da Rádio OSB a obra Batuque, do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, também interpretada pela Orquestra Sinfônica Brasileira na Grande Sala da Cidade das Artes, em 17 de março de 2014. A OSB tem a condução do maestro Roberto Mintiuk. De Alberto Nepomuceno ouvimos Batuque, composição que integra a série brasileira, produzida entre 1888 e 1896. Rege a OSB o maestro Roberto Mintiuk. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Rádio OSB. Lembrando que você também pode saber mais sobre as atividades da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira através das redes sociais. A orquestra conta com perfis no Facebook, Twitter e YouTube.